mentalidade nos devolve a coragem de lutar pela justiça, pela paz e a verdade. Chegou a hora de retomar a identidade e com sororidade lutamos por igualdade. Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou ali pegar de volta tudo que ele nos tirou. Mas eu não vou sozinha não, convoco todas as bruxas pra fazer revolução. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Chegamos pra retomada, só peço proteção, empretece as palavras, tomei outra direção. Esconderam minha origem, plantaram a rejeição, negar se negue. Não foi em vão. Todo reconhecimento entre nós potencializa a força, enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo, uma contra a outra. Cê acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo, como eu poderia dormir bem? Agronegócio, genocídio e nós retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz. Calma que ainda vai ter mais. Catu, fala pra nós. Pensaram que ficamos pra trás, que não íamos correr atrás. A gente não só fala, mas faz. Devolva. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Uma preta querendo ser branca, tudo bem, né? Na hora do carinho, vocês fazem quem? Sou cria de tia Eva, bruxa curandeira. Cuidava da comunidade sem escolha, foi guerreira. Guiada pelas matas, parteira. Medicina matriarcal, raiz divina. Mulher que ensina, vocês abomina. Aprende a responder desde menina. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Peço que caiam todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar. Recuperação dos espaços que nos pertencem. Calar a voz que sempre nos faz duvidar. Reparação. Deixe crescer as nossas sementes. A revolta vai fazer eu tomar o meu lugar. Demarcação. Devolvam as nossas terras. O agro não é pop, parem de nos matar. Libertação, libertação. Se não for nós, vai ser quem? Acabamos de ouvir Retomada com Catu Mirim, Marina Peralta e Afrojazz. E agora ouviremos a entrevista com a própria Catu Mirim, O Que Não Falar para uma Indígena. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe a Catu hoje de novo para a gente comentar algumas coisas que você não deve falar ou perguntar para uma mulher indígena. Por favor, gente, vamos descolonizar aí. A primeira coisa é perguntar, você é índio? Sou indígena da etnia Boé, Bororo, porque o índio, toda vez que você fala índio, esse termo vem cheio de estereótipos. Você remete, você coloca como uma coisa tribal, selvagem, de novo é desatualizada, que tá lá em 1500 ainda, que tá isolado. Tem a parte romantizada também, né? Que o índio é tudo bonzinho, que o índio é tudo legal, queria ter uma vida de índio, hein? Ficar na rede o dia inteiro. Então tem o índio ruim, o índio bom, então não índio. Então, como que a gente poderia substituir essa pergunta? Tipo, perguntar, você é indígena? Você... Sim, indígena significa aquele originário da sua terra. Se vocês olharem no dicionário, o índio tá escrito lá que tem a ver com metal, tem a ver com química. Fora da história também, né? Que quando Cabral invadiu e não descobriu, quando Cabral invadiu o país, pensou que tava indo pra Índia. E quando você fala índio, você pensa que é tudo igual, né? Sendo que são mais de 300 povos, 200 línguas, culturas diferentes, pessoas diferentes. Só nesse país. Só aqui. Então você fala índio, você conta como se fosse tudo igual. Então tá ok perguntar se você é indígena. Sim. Outra coisa que você não deve falar pra uma indígena. Eu fico até constrangida de fazer até de zoeira. Nossa. Gente, isso é a coisa mais ridícula. Onde a gente passa, sempre tem alguém que faz isso. Eu pergunto pra pessoa, você tá passando mal? O que aconteceu? Pra começar, esse som, ele nem veio de algumas etnias do Brasil. Veio da América do Norte. O som da boca ele tem muitos significados em etnias diferentes. Significados de reza, significados de luta, de chamar animais, de invocar espíritos da natureza. Quando você faz esse barulhinho na boca, você tá de novo voltando para aqueles filminhos do faroeste que você tava, que você assistia lá com seu pai, Pica-pau. Né? Com pica-pau. E você tá sendo racista, você está zombando. E quando você faz, pra gente não significa nada. A gente só acha engraçado, acha horrível, acha um racismo. Acha você sem noção. E você fica lá apagando micão lá na rua. Totalmente desnecessário. Para, gente, para com isso, tá feio. Você come mandioca? Eu como mandioca, arroz, como feijão. Batata, como feijão. Cara, qual que é a brisa, né? De... Ai. Porque algumas etnias trabalham com a farinha de mandioca, né? Com a mandioca. E as pessoas colocam o índio que só come mandioca. Pensa que índio só come mandioca, que indígena só come mandioca. Gente, a gente come de tudo, tá? Não falam alguma coisa com a mandioca, senão a gente pode falar pra vocês onde vocês podem enfiar a mandioca. A gente come de tudo. Alimentação normal. Sem contar que, meu, que pergunta aleatória, né? Que desnecessário, cara. Como? Você fala, perguntaria isso pra um branco, né? Eu ouvi falar que toda a Índia tem um sexo super selvagem. Sério? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Isso é muito sério. Tem a ver com a hipersexualização da mulher indígena. E quem ajuda muito nessa hipersexualização é a não indígena. Com a sua fantasia, com o seu racismo. E aí pensam, justamente voltam para aquela coisa tribal do índio selvagem, do folclore. Então já que ele é selvagem em tudo, no sexo também. E aí a mulher indígena fica escutando isso. A mulher indígena é estuprada por causa disso. A mulher indígena é invisibilizada, é estereotipada. É, a hipersexualização da mulher indígena não acaba. Ela tá no filme, ela tá nos videoclipes, na novela da Índia Gostosa, nas músicas, nos funks. E aquilo fica na cabeça dos homens todo, né? Uhum. Achando que é, mas não. Não falam isso, que isso dói, isso machuca, isso é muito feio. Nossa, mas você é índia? Eu acho o índio, assim, meio sujo, não é sujo? Por que que vocês pensam que índio é sujo, gente? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Até na escola, que invisibiliza o indígena e sua cultura, até mesmo na escola a gente aprende. Os povos originários indígenas tomam banho de rio. Quando os portugueses chegaram, eles estavam fedendo. Até hoje em dia, quando vem os gringos aqui pro Brasil, eles falam que o brasileiro toma muito banho. Vocês já ouviram falar isso? Nossa, o brasileiro toma muito banho, né? E vocês acham que aprendeu com quem essa raiz? Não podemos esquecer que o Brasil é um país indígena. É um país indigena, tem que repetir isso. Coloca aqui, assumindo país indígena. Grande, assim. Brasil é um país indígena e a gente toma banho. E as pessoas falam sujo porque muitas vezes eles chegam na aldeia e encontram a gente com terra na roupa e acham que a terra é sujeira. Mas a terra pra gente não é sujeira. A terra nunca vai ser sujeira. A terra é nossa mãe. Como diz uma música do Os Guarani, o que nos suja não é nossa terra, é o seu papel. Então o indígena não é sujo, somos lindos, cheirosos, limpos, maravilhosos. Então, descoloniza esse pensamento que esse daí não faz sentido mais que... Nossa, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Aí a moite do Guaimba Ewe corre pion wahe a moite tenonde a puka pendere rende a wele kotewe xini e a wamba e oi xendiwe a nye e ha e te guanda e cosende xagua a pura rei o paxagua a ju a rechuca a wa umbe uha a wa ko angagua rap o xuca o pe a ha e te gua ko a mombe uha a purere ta ore jau e gua do ale kere puka nyande jara o rixá Upea tu ixá, upeiro piaha, mombrima aguatá, jaha kende awa, ara o raçado, ale kendere a, upeixa jau a, je coporã, nyandere coporã, com anga jahixá, nyanehe te uiapá. Ara o raça, upeixa xeaha, irmão uiapá, ara o raça, upeixa xeaha. Irmão e apa, irmão e apa. Ara ipoti, reta gente petei, buraqueira ou ewe, ou a onyondiwe. Mesmo um peixe ao ere, homem gente quase ewe, e quai quase ewe. só que ou perder. Jornal P O D E, o Paixa O Lê E, TV P O D E, o Paixa O N E, o Ikua Kuei Nau I, Rikwai Ko O Nyomi, só que retau é oi, inhe é ratau ao I, do a lei, renhe é, renhe é embarei. O peixe e o aindere, recha indere quai, o mi rente ndoi quai. O dia, boa tarde, ndo de eiko, a fé ao afê. Só que água tá, a rapa, rechuca, xembora, repa, joa, rei. Dadia, oi, ranenda, indere quai, xe, ai, quau, a. Será por mumbe, ustarenhe, e combarei, andrinhe, enei. Ara, o raça, o peixe, cheia, ha, irmão, ui, apa. Raça, o peixe cheia, irmão, ui, apa, irmão, ui, apa. Nossa, mas você é indígena? Pegando o metrô com o celular, postando vídeo no YouTube? Eu sou. E você é branca com vídeo? Você é branca mesmo. Gente, de novo, tem a ver com a... Vamos descolonizar os pensamentos. É, se eu virar aqui pra uma mulher negra e falar pra ela, pra uma mulher negra, por que que você tá com o celular? Volta pro quilombo. Por que que um negro tá dirigindo um carrão? Se eu falar uma coisa dessas, isso não é racismo? Isso não machuca? Só de eu falar aqui não machuca? Então pro indígena é a mesma coisa. Quando vocês olham pro indígena e perguntam por que que ele tá com o celular? Ou volta pra aldeia, por que que ele tá? A gente não tem o direito de ter... A gente não pode ter uma roupa, não pode ter um celular, não pode usar boné, não pode fazer nada. O indígena tem que ser exatamente como o não indígena quer. Como tá lá no livro, bem bonitinho, bem no museu, daquele jeitinho. Então eu posso sim ter um celular, posso ter o que eu quiser, como qualquer outra pessoa. Nós somos livres pra ter e ser o que a gente quiser ser. Temos direitos como todo humano tem. Então isso é um racismo muito, muito sério. É só vocês mudarem aí o personagem, o contexto, que vocês vão entender. Muda um indígena pro negro, pra uma mulher, e fala: nossa, você é uma mulher, você tá trabalhando aqui? Uma mulher falando de sexo no YouTube? É só vocês mudarem o contexto, vocês vão entender como é racismo, como é triste falar isso pra gente. Que tapa na cara, eu só apanho gravando esse vídeo, gente. Não apanha nela. Nossa, mas eu não achei que você tem cara de índia. Índio tem cara. Cara, indígena tem cara. Gente, indígena não tem cara. Essa cara que vocês, que vem no pensamento de vocês, tem toda uma estrutura, uma história por trás de quando o Cabral invadiu determinada etnia. Nós temos semelhanças, mas não tem o fenótipo. Não existe a cara de índio. Tem indígenas de cabelo enrolado, indígenas de cabelo crespo, indígenas de pele retinta. Então, é muito ruim você chegar pra alguém e você falar: nossa, você não tem cara de mulher, você não tem cara disso, você não tem cara daquilo. Se a pessoa tá falando que ela é, quem é você pra falar que ela não tem cara ou que ela não pertence? Quem é você pra falar o que ela não é? Então não existe essa cara, respeita o fenótipo, respeita a história daquela pessoa, o contexto daquela pessoa. Gente, mas ainda existe esse negócio de índio em 2018? Olha eu aqui, gente, eu não sou uma miragem. Gente, são mais de 500 anos de resistência. Existem, vamos repetir, que são mais de 300 povos, tá? Vamos ter que estar repetindo isso toda hora. Existe sim, independente do contexto urbano, aldeado, independente da etnia, nós somos a resistência. Eu tá aqui, eu sou uma resistência. O indígena aldeado que tá lá, ele é uma resistência. Nós existimos, quem não tá querendo enxergar são vocês, porque vocês querem enxergar o indígena de acordo com o que vocês querem, mas nós existimos. Estamos aqui, vamos continuar aqui, daqui a gente não sai, daqui ninguém me tira. Gente. Tá, mas aí você é índia, então você mora na tribo, assim. Na tribo? Nossa, eu imaginei. O que vocês imaginam, gente, quando fala tribo? Um monte de gente selvagem e... Tribal, selvagem, canibal. Gente, esquece o tribo, corta o tribo. Pergunta pra pessoa se ela é de que nação, de que povo você pertence, que nação você é. Esquece o tribo. Tribo é muito, muito feio. Gente, que isso é um cachimbo da paz? A gente faz fumaça? Aí você respira pra responder. Gente, quando vocês encontrarem um indígena com o seu petanguá, com o seu cachimbo, não pergunta se é cachimbo da paz. Porque isso tá na mente de vocês por causa de algumas músicas dos anos 90, falava índio que é cachimbo, índio quer fazer fumaça, essas músicas que são racistas, essas músicas cheias de estereótipos. Então o cachimbo, ele é muito sagrado. Não são todas as etnias que tem o cachimbo, que tem petinguá, que tem tabaco, mas ele é muito sagrado. Então quando vocês falam, a gente já remete à música, ao racismo que vocês estão zoando. Então não peça pra pegar, pra pitar, não pergunta se é cachimbo da paz. Vocês estão sendo racista e estão reforçando a fala desses artistas que fazem música sem pensar muito, sem estudar muito a cultura. Então não façam isso, porque é muito feio. É racismo também. Eu nem sei o que dizer, eu só aprendo, eu só ouço. A gente aprende juntas. É isso, obrigada de novo. Você foi maravilhosa. É isso, um beijo e paz. Roubar e não pedir, eu nunca entendi como eles matam e ainda sorri. Mas estamos aqui, vamos lutar e vamos te impedir. Então chega de genocídio e do nosso povo feliz. Agora, Resistência com Catumirim. E antes, a entrevista com a própria Catumirim, O Que Não Falar para uma Indígena. Ouviremos agora Mãos Vermelhas com Caê Guajajara. Na sequência, Kunumi Chegou, do Kunumi MC. Se perguntando se você os mata ou se eles se matam. gravado na minha memória. Pega no lar se você sabe a história. Legalizam o genocídio, chamam de pardos pra embranquecer, enfraquecer e desestruturar você. Pra não saber de onde veio e contar a história da bisa, da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de ID. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego. Que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca. É o Brasil que ninguém vê. As mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os matou, se eles se matam. Primeiro, obrigada, gente. Se é mais coco no mundo, se é mais oeira, a luta, a flor, ele está na cor, o índio, a flor do batalhar, ore, demarcação. Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer, querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela. Sempre com humildade, raciocínio consciente. Grave isso em sua mente. Passo fazendo rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem nego, rimando poeta, eu sou. Sou Kunumi. Luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale checkmate com meu povo hoje eu sou. Poesia, um esporte corretivo a poder a mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente. Rimando no índio consciente. Rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petinguá que encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos o cara que defende ré. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e a zica para lutar. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e salvar o nosso estado. Posso fazer um rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem nego, rimando, poeta, eu sou. Sou Kunumi, luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale checkmate com meu povo hoje eu estou. Poesia, no esporte corretivo poderá mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente. Rimando um índio consciente. Rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petinguá que encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos o cara que defende ré. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e a zica para lutar. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e salvar o nosso estado.